Tu não acreditar em teus projetos? Bom, isso para mim é um ponto aí indiscutível. Tu tem que acreditar nos teus projetos. Porque se tu não acredita nos teus projetos, o fracasso é iminente. Agora, se tu acreditar nos teus projetos, é muito difícil o fracasso de uma pessoa motivada. Uma pessoa motivada, ela tem todas as condições de chegar ao objetivo, de fazer aquilo que ela imaginou antes e que ela viu na sua imaginação acontecendo. Porque da imaginação passa a ser a realidade da coisa. Pois não. Fala. Bom, eu vou dar um breve histórico daquilo que eu leio, daquilo que eu penso, para que possa embasar, vamos chamar assim, entre aspas, a minha teoria, mas é a minha convicção. Eu leio camaradas como Tom Robbins, Lair Ribeiro, eu leio Wallace Schwartz, Início do Século. Eu leio, na verdade, esse ler é estudar, é como se eu fizesse uma escola regular, porque os livros estão sempre acompanhando, estão todos comigo e eu leio, releio e releio e releio e releio e vou descobrindo coisas e vou descobrindo verdadeiramente aquilo que dá o passo, cada passo no caminho do objetivo da pessoa. Então, eu aprendo com um que nós somos seres holísticos e temos que contemplar todos os quadrantes. Tá pronto, almoço. A nossa... Muito obrigado pela vida. Os quadrantes. Mas é Quer que eu te realmente... sirva aí? Não, obrigado. Vamos tomar um vinho. Te batizar. Já acabou de estragar a...